Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 11 de março, em segunda discussão, o projeto de lei 2533-A de 2009, de autoria do deputado Marcelo Freixo, do PSOL, que cria o Cadastro Estadual de Crianças Desaparecidas. Pelo texto, caberá ao Poder Executivo manter a base de dados do cadastro, que deverá conter as características físicas e pessoais de crianças e adolescentes cujo desaparecimento tenha sido registrado em órgão de segurança pública federal ou estadual. O deputado disse que o cadastro poderá facilitar a busca e a localização pela polícia de jovens desaparecidos. A gente tem cadastro de carro roubado e não tem cadastro de criança desaparecida no Brasil, o que mostra bem a prioridade das coisas. Então é evidente, o número de desaparecidos é enorme no Brasil e no Rio de Janeiro, o número de desaparecidos maior do que na época da ditadura militar, e isso, sem dúvida alguma, vai ajudar a própria Polícia Civil no seu trabalho. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.